lua ilumina a face. Queria ódio no semblante, chegasse antes, mudei de fase. Samba rock na garagem, 16 toneladas na base. Não conhece o gore nem cola na grade. Eu não vim explicar codinome, meu povo tá no corre. Pique etiqueta de rua, fazendo jus nos conforme. Hip hop é o que nós vive, desde que a maloca resiste. Um brinde ao presente, pra um futuro livre, ó o revide. Atire uma pedra, esperando uma granada. Tranquilidade na guerra, senta e espera a nossa falha. No fim, o preço quem paga aqui. Nós divide as contas, não tenta se envolver. Rap né, roupa mó responsa. Bronca cê só toma, quer moral somar na goma. Minha cota eu quero em dólar, se nós merece descubra meu nome. Eu fiz na rua dinheiro, eu fiz na obra, pra melodia das cédulas. Então não se empolga, que as ideias ainda é dura. Bruto papo não dá volta, se aqui mesmo a vida cobra. Só ação te leva à glória, né não? O refrão nós segura desde sempre, então não confunda, não compare, nem tente. Ó, os mente pensante é picadilha rara, minha cara, eu quero em dólar. Na campanha corrida, fica na sola. Picadilha rara, minha cara, eu quero em dólar. Na campanha corrida, fica na sola. É fácil querer dizer e até pagar, mas quem é nós reconhece no olhar. Simplifiquei pra entender, fácil nós dialogar. Mundão mais louco que você e eu junto na madruga. Quem que tá pra responder suas perguntas sem te frustrar? Ninguém vai ligar pra dor alheia, se isso te aliviar. Mania de falar da vida, mania de falar do meu mundo. Louca mania de ser louco, espera um pouco se não me confundo. O assunto ainda é o mesmo, amor é a pauta, dinheiro é a tese. O sofrimento que nós conhece não passa de fases. Fazenda a questão é a base, vagabundo vem forte, conforme. Esperado de um real chave. Até falta palavra, mas não falta verdade. Peito aberto e consciência limpa, essa é a picadinha.